carinho do conta de mim, minha cura perdida. Às vezes o silêncio é de ouro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mata. Às vezes o silêncio é de ouro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mata. Tomaste conta de mim, tomo eu agora a ver. E vai. Tu sabes, bem sabes, o teu murmúrio é aquilo que eu quero. Tu és aquela coisa solitária de viver, aquela vida de ovação. Por ti eu quero ser todo dia, toda noite. Cair nos corações solitários, atrás dos montes, em Lisboa, na Nazaré, em Évora, em Portimão, no Minho, no Guadiana, in Paris, in Berlin. So